O dia 19 de janeiro na história, 1809, nasce o escritor norte-americano Edgar Allan Poe. 1942, nascia em Vitória, Espírito Santo, a cantora e musa da bossa nova Nara Lôfego Leão Diegues. Quando tinha apenas um ano de idade, Nara mudou-se com os pais e a irmã, a hoje jornalista Danusa Leão, para o Rio de Janeiro. Desde cedo, ela teve contato com a música e a casa dos seus pais era frequentada por músicos que participaram do nascimento da bossa nova, como Roberto Menescal, Carlos Lira, Sérgio Mendes e Ronaldo Boscoli, seu namorado na época. 1943, nasce a cantora norte-americana Janis Joplin. 1982, morre a cantora Elis Regina. 2012, o Mega Upload, um dos maiores sites de download e upload de arquivos, era fechado pelo FBI por conta de acusações de violação de direitos autorais e lavagem de dinheiro. Na época, 7 funcionários e o dono do serviço, o alemão Kim Schmitz, era conhecido como Kim.com, foram presos. No momento em que foi fechado, o Mega Upload tinha sede em Hong Kong e oferecia serviço em 18 idiomas. Esses são os fatos que fizeram o dia 19 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.